Sereia, ô sereia, sereia, eu vou te desencantar. Sereia, ô sereia, sereia, eu vou te desencantar. Ela mora em cima da pedra, ela canta nas ondas do mar. Foi a sereia que me ensinou a cantar. Ela mora em cima da pedra, ela canta nas ondas do mar. Foi a sereia que me ensinou a cantar. Sereia, ô sereia, sereia, eu vou lhe dizer cantar. Sereia, ô sereia, sereia, eu vou lhe dizer cantar. Ela mora em cima da terra, ela canta nas ondas do mar. Foi a sereia que me ensinou a cantar. Ela mora em cima da terra, ela canta nas ondas do mar. Foi a sereia que me ensinou a cantar. Chegou o boi ouro-fino na roda, eu trouxe para brincar. Chegou o boi ouro-fino na roda, eu trouxe para brincar. Ouro-fino, aonde ele brinca, vejo o poeira levantar. Foi a sereia que cantou no alto mar. Ouro-fino, aonde ele brinca, vejo o poeira levantar. Foi a sereia que cantou no alto mar. Yeah.